Olá, sejam bem-vindos ao DVD Prepare-se para a Volta de Jesus. Nesse segundo vídeo, o pastor Ezequiel Gomes falará sobre a doutrina bíblica do pecado e mostrará como entender tal doutrina é importante em relação à segunda vinda de Cristo a este mundo. O que é o pecado? Todos os seres humanos pecam ou alguns conseguem viver sem pecar? Existe somente uma definição de pecado ou há uma pluralidade de definições? Essas e outras questões sobre esse assunto serão respondidas pelo pastor Ezequiel Gomes, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que trabalha atualmente na Rádio Novo Tempo Gaúcha. Lembre-se que Jesus vai voltar e nós precisamos estar preparados.